It's about a miracle. Sit down on the road. I sing in my favorite fortune. Looking for the pot of gold. Things got better, things got worse. Wish you know the tune. Oh Lord, stop me, look at you. Yeah. Oh man. If I only had a dollar every song y'all sung, every time I had a play, people set the drum. And no one gets the next train back to her Hollywood. Oh Lord, cause I can't look at you again. Boa noite, Cajati! Boa noite a todo o estado de São Paulo. É com o maior prazer que a gente está aqui essa noite trazendo rock and roll lá do Paraná para vocês, de Curitiba. Falando de ZZ Top. Lock the front door open. I got to sit down. They got rest on the porch. Bird is on. I'm singing. Do, looking on my back door. Long way to the morning. Got to wait in high hill. I'm looking on the heavy reaches. Dancing all along. I just saw the trolley. Listen to back. Yeah. a verdadeira música country. Próximo é um super clássico, Cotton Fields. Much cotton in them old cotton fields. So he was down in Louisiana, just the bottom of my from Texarkana. In that war, out of fields, it's back at home. Hey, come on! Beleza. Ó, a gente já ouviu um pedido, daqui a pouco vai sair Proud Mary. Daqui a pouco, daqui a pouco. A próxima, Green River. Remember the things I love, y'all. Born on the Bayou. Tem alguém aí que gosta de blues? Essa vai em homenagem ao grande Eric Clapton. Mr. Blues, o deus da guitarra, Eric Clapton. E antes do blues, um brinde ao rock and roll. Obrigado pelo nosso querido Fabinho e sua super banda, que era a nossa querida Falso B.O. Sonzeira que arrebentaram aí, isso de si, hein? Do caraca. Então vamos lá, né? Se tem alguém que gosta de blues aqui agora, a galera vai agitar o coreto, hein? Quero ver todo mundo pulando de alegria, hein? Essa vai pro pessoal aqui que gosta de vinho. Até a blusa dela é vinho, cor de vinho. Before it kills me, take a look at yourself. Before it kills me, take a look at yourself. Say my mind on the women's clothes to be talking to someone else. Obrigado, essa foi pra quem gosta de blue. Early in the evening, in Dragon Eagle Tavern. Rasta is a watchman, people just get his mind. Fling it on me, garments and sell us for the while. Oh, I'm trying to read him out on this gentleman's shoe. When he goes and chimes down, stable song is you. Down on the corner, out in the street. And I'm pulling on the bed and bringing it cold, Cherokee Hall. A magia está no ar. E os deuses do canto estão a chegar. Ó, choque elétrico, dê energia para esse homem cantar. O que seria da gente sem a eletricidade? Faríamos um show acústico. To the table to see the same old friend. Ain't not food upon the table. And not bog up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Cima, Cajati! Yeah. A gente está muito feliz de estar tocando aqui. A gente veio de Curitiba. É um grande prazer estar aqui no interior de São Paulo. E principalmente num show aberto, proporcionado aqui pela Prefeitura de Cajati. E muito feliz pelas crianças. Ó, tem uma criança bem aqui curtindo, outras ali. Muito legal, gente. Os casais, as famílias. É isso aí. Rock and roll. Pessoal do bem, gente da paz. Valeu, galera. É isso aí. Rock and roll. Paz no coração. Yeah. Eu vou apresentar a banda pra vocês. No baixo, backing vocal, faz barulho aí, Cajati, para Roger Franzini. Na guitarra solo, eu quero ouvir o barulho de vocês para Jamil, o Jacaré. Palco com sua Gibson 1973 e sua barba de leprechaun. Eu queria uma salva de palmas para o nosso vocalista Ederson Newton. Faltando alguém ainda, né? Ah. Lá atrás, o nosso motor V8 a álcool. Hoje ele tá com o tanque cheio. Já abasteceu. Gente, por favor, muito barulho agora para o nosso batera. Ele vai fazer um número especial para vocês. E a partir de agora, Marcelo de Belegoni, o V8! We'll be right back. Curitiba para Cajati, rock and roll! Isso aqui é encontro de moto, porra, ou não é? Aí, agora sim. A gente sempre aproveita esse momento pra dizer pra galera que nós somos uma banda autoral também. Temos 4 discos, nosso nome chama-se Eletro Silvino. Quem quiser procurar por nós, chama-se Eletro Silvino. A gente nunca foi pro Fama, nunca foi pra Superstar, nunca foi pra porra nenhuma desses programas da Globo. Mas a gente já roda o Brasil há 23 anos fazendo o nosso som, carregando aqui, ó, comendo pão com mortadela e Coca-Cola no peito e na raça. Valeu, galera? É muito foda viver de rock and roll num país onde a porra do Fernando Sorocaba toca todo dia na rádio e a gente é chamado de maloqueiro, tá ligado? Só que os maloqueiros aqui não brigaram com ninguém, tá ligado? E viva o rock and roll, porra! E sorte pro sertanejo, tomara que dure bastante. E viva o Parque Barigui! Porque a alegria igual a deles dura pouco, viu? A nossa faz 40, 50, 60 anos e o rock and roll não vai morrer! Tá cheio de gurizada aqui curtindo, balançando a cabela, fazendo chifrinho. É isso aí, rock and roll, isso aí, esse espírito aí, tá ligado? Que é 1h da manhã, tá todo mundo aqui curtindo um som e dane-se amanhã. Essa vai para aquele cara que tava pedindo aqui desde o começo. Proud Mary! quero ouvir vocês agora. Run. obrigado. Agora eu preciso tomar mais um choque daquele. Então é isso aí, galera. Nós somos a banda Eletro Silvino. Tocamos pelo Brasil com o nome de Creedence Brasil. Quem quiser nos achar no Facebook, a gente vai ficar muito feliz de adicionar essa galera aí. Entendeu? Creedence Brasil ou Eletro Silvino, tanto faz, você nos acha no Facebook. Nós vamos ficar amigos de todo mundo lá. Pode entrar, xingar. A gente não vai limar ninguém. A gente adora quando a galera xinga, manda beijinho para nossas mães. É massa. Só vamos bloquear aquela galera que acelera a moto só, né? Ah, acelerou a moto, fodeu-se. Aí a gente nem olha na cara. Foda é a CG. Pessoal, infelizmente o nosso show já está chegando ao fim. Muito bom todos vocês estarem aqui com a gente, a companhia é demais. Viva o rock and roll! Agradecer, né, a prefeitura por essa super estrutura, HMS Som, sonzeira, galera, de primeiro mundo mesmo. Tamo de cara aí, galera do palco, galera toda que trabalhou, essa galera que está atendendo vocês, servindo comida, fazendo segurança. Uma salva de palmas para essas pessoas, valeu? O motoclube que organizou, a prefeitura. Então, de parabéns. Até agora, só alegria, que eu não estou vendo nenhum tipo de violência, só alegria. Já foi. Ah, um bis? Não, mas essa aqui agora é o seguinte. Se você agarrou a gata, agarrou. Se não agarrou, não agarra mais. Alguém vai agarrar por você, entendeu? É a hora. Essa agora é o momento. Pega a sua gata, diga que a ama. Dá um abraço, um beijo. Se você não tá com ninguém, arruma uma aí, se vira. Esse é o grande momento da noite. Who stopped the rain? É isso aí, galera. Clássicos. A gente vai fazer mais uma agora, que eu acho que a galera vai pular, né, Júlio? Ó, a próxima vai pro Felipe e pro Emerson. Have you ever seen the rain? Todo mundo cantando com a gente. Eu deixo com vocês agora. Lembrando que nós temos aqui CD a 10 reais, hein? Nosso CDzinho para levar de lembrança, 10 pila. E temos DVD a 15. São dois CDs diferentes e 4 DVDs diferentes, beleza? Quem quiser ter uma lembrança nossa e ajudar a gente, valeu. Agora a gente vai tocar uma música que eu acho que vai fazer essa tenda aí parar lá do outro lado da pista lá. Ali da banda Falso B.O. Fabinho Eras e John, essa vai pra vocês, hein? Tonight. Obrigado, Cajati. Este foi o Credence Brasil. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. A não ser que vocês peçam mais um. Mais um, mais um. Suzy Q. Dá uma força lá, hein? Mão pra cima, galera. Mão pra cima. Chegou a polícia. Quero ouvir as palmas aqui, pô!